e eu vou segurar minha bênção. Não deixarei sair. Ah, e não foi por acaso que desceu aqui. Ah, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair sem minha bênção. Posso sair com minha vida.